Deixei o meu nome escrito na areia de Marutá. Quando você vê minha letra, você vai chorar. Deixei o meu nome escrito na areia de Marutá. Quando você vê minha letra, você vai chorar. Não me diga nada, gosto de você. Essa é minha letra pra você não me esquecer. Não me diga nada, gosto de você. Essa é minha letra pra você não me esquecer. Deixei o meu nome escrito na areia de Marutá. Quando você vê minha letra, você vai chorar. Deixei o meu nome escrito na areia de Marutá. Quando você vê minha letra, você vai chorar. Não me diga nada, gosto de você. Essa é minha letra pra você não me esquecer. Não me diga nada, gosto de você. Essa é minha letra pra você não me esquecer.